Não vamos mais brigar, não vamos mais ficar tristes. Use os seus olhos nos meus e veja como estão tristes. Em vê-la longe de mim, sofro tanto, você nem sabe. Tire uma estrela do céu e ele permanecerá. Jardim, e ele logo ficará triste. Deixe seu coração. Yeah.